Thank you. Oi, Salvador, boa noite, Hotel 3170. Boa noite, até 3170, final da 10. Pista no zero, molhada, sem chuva na vertical, vento 160 graus, 612 nós, ajuste 1018, todo 2 anos. 2 anos, pouso, né, 10, até 3170. Até 3170, reporta laser aqui nesse conjunto de prédio na final, aqui na direita. Gente. Possivelmente no hotel, né? Salvador, é o Romba 35, está pisado no final, né? Romba 35, continua a aproximação, aguarde pista livre, reporte visual com campo, baixar travado. Aproximação, reportada visual com campo, baixar travado, 35. Sala 15, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, Tortão 10. Alfa, Juliette, para o 10, até 3170. 135, tá sinal, visual, baixada travada. Roma 35, pouso autorizado, pistão 0, molhada, vento 170 graus, 08 nós. Pouso, pistão 0. Roma 35 no solo 20, autorizado backtrack. Reporte liberando a pista via táxi ao hotel. A follow já posicionado. Roma 35, Atlântico? Foi feito um contato prévio. Foram solicitados que entrassem em contato com a AS Militar para que fosse feita uma correção em algum item no plano de voo. No caso, parece seguinte para Natal, ok? Torre Salvador, boa noite, Azul 4216, final de 7 milhas. 4216, pouso autorizado, pistão 0, vento 60 graus, com 0, 7, 9, ajuste no 0, 18. Pouso autorizado, pistão molhada, sem chuva. Ok, pouso, confirme o vento, por favor. 160 graus, com 08, 9. 160 com 08, ok, obrigado. Dois no menos, solo aos 4, aos 3, 2, direita, passei via Alfa Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, azul, 2, 4, 2, mulher. Vento 160 graus, 07 nós. Se deu de 12 a 15 nós, ok. Quem? 2-1-1. no 219 agora. Interior frequência, até o portão 3, 4216. Livre até o portão 3, azul, 4216. Bom dia, voo 192 para a autorização Miami. O 192 Recife autorizado conforme a alta do plano, nível 370, sai da PUCA, transição Caju com curva à esquerda, transponda 5144. Nível 370, reporta push, o 992. 375, vai na esquina, por exemplo, camarada. Gonçalo, Gol 1192 do portão 2, tipo de estacionamento. Portão 2, livre, chame táxi, Gol 1192. Separar pro táxi. Aí, fechado e travado. Gol 1172, utilizado pouso, pista 1-0, vento 150 graus, 7 nós. É, autorizado pouso, Gol 1172. Uno 72 no solo 42, libere a direita. Chegando o solo 121 decimal 1. Direita 21, no 172. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso do Texas Juliette. Livre via Alfa, reportará para ingresso do Juliette, 1172. Gol 1192 para o táxi. Estamos com 90-330, João Pessoa. 90-330, Serra Bravo, Papá Juliette, confere? Isso mesmo. O voo 192 tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 1 no 8. No ponto de espera pista no 0, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95. O voo 192 tem um bom voo. Chamando então, estacionamento 5, está confirmando, alternado, é João Pessoa, Juliette Papá. Perdão, se confere, Juliette Pessoa, por Juliette Palmas. Viação, Mike, X-Ray Delta na ponte 10. Gol 1192, próximo ponte 0 próximo. Gol 1192, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 7 nós. Alinhar e decolada, 0. 72, autorizado ingresso Juliette, portão 07. Limpando 07, gol 1172. Porta do Mike X, Rede Alta. Bom dia, Sam Mike X, Delta na ponte 10. Confirme, Mike X, Delta, portão 10, é isso? Positivo, solicitar autorização de reboque para a remota 14, já contactado com a infraero. Mike X, Delta. X-Delta autorizado da remota da parte de correção, autorizado do portão 10 para a remota da parte principal, mantendo os cursos constantes, chame o término Mike X-Delta. Olha o Delta. O 192 decolou aos 47, 1208 controle, bom voo. 08, pode ser. Correção 1, 1935. Ok, 1935. solo Mike XR Delta, parqueado na posição número 14. Bom dia, obrigado. Obrigado, Mike XR Delta, parqueado na remota da parte principal. Obrigado e bom dia. É o solo Salvador, prossiga. Oxal, te confere, por gentileza, me confirme. Meia dúzia a bordo? Obrigado, bomba 3-5, Oxal, te confere, pronto para corte? Bomba 3-5, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 090. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 120.8, correção. Controle agora opera em 119.35. Controle 119.35, transponder 5145, bomba 3-5. Cotejamento Rumba 3-5, pronto para acionamento? E o P2, não copiei, confirmo. Pronto para acionamento, senhor? Desligue o acionamento para táxi e decolagem. Chame torre frequência 118.95. Rumba 3-5, tenha um bom voo.